De Fidelis. Jazz pra minha alma. Meu momento de desabafo. Só uma visão minha sobre o mundo. Desculpa, de verdade. Mas ó, é que realmente o mundo é louco, mas eu nem quero entender. Uns usam tempo pra novela, outros pra agradecer. Uns quer falar que todo MC só fala merda. Foda-se o que eles pensem, nem preciso da sua erva. Os playboy reclama de fome na geladeira, uns Danone. Isso é mania de rico, sempre fala que é pobre. Tem queijinho com mortandela, uns pãozinho que nem esfarela. Ainda reclama se não vê na mesa um pote de Nutella. Um país que é bilionário, milhões de gente sem teto. Criança certificada de remendo de chinelo com prego. Teve gente que foi protestar, com medo que a condução fique mais cara que o chassi quer cobrar. Só porque eu não confio em ninguém, confia como se hoje em dia cês valem o que você tem. Mas eu tô bem, porque uns faz mó cara de espanto. É surreal ver um skatista na igreja se emocionando. Eu vou repetir, mas vê se dessa vez cês não esquece. Quanto mais alto, maior a queda, tudo que sobe desce. E nem insiste em falar merda do meu lado. Minha inspiração é Deus, pode guardar teu baseado. Quem te disse que rap só quem é preto pode cantar? Quem te disse que rock só quem é branco pode cantar? Quem te disse que Deus te deu esse poder pra me julgar? Jesus é branco de olho azul, quem foi que viu? Cê tava lá?